stupid butts. Why so serious? Relaxe sua poltrona. Outplay game. A partir de agora, você vai ficar por dentro do que há de melhor em cinema. E histórias em quadrinhos. Luz, câmera, ação. Vai começar Pipoca e Nanquim. Então, olá, começando mais um programa Pipoca e Nanquim, sempre quadrinhos aqui na Uniar FM. Eu sou Bruno Zago. O tererê. Eu sou Daniel Lopes. E eu sou Alexandre Calai. Legal. Animado. Legal. Ligeiro. Legal. Olha, semana passada falamos de Before Watchmen. Nossas impressões sobre o prequel. Nossa, que voz dramática, seu Zou. Fala o Before Watchmen de novo. Before Watchmen. Tô virando radialista. E o Bruno tá fazendo aula de inglês, vocês viram? Tô fazendo aula de inglês muito, e curso de radialista. Melhorou muito. Ó, e agora nós vamos falar algumas previsões, também, nossas impressões sobre os filmes de super-herói que vão ganhar os cinemas este ano, certo? Já estreou aí o Motoqueiro Fantasma, já passou. Não vamos dar opinião agora. Porque quando nós estamos gravando, a gente não viu o filme ainda. A gente vai fazer um especial. É, um videocast, né? Como a gente sempre faz. Motoca. E a gente vai dar um anúncio especialíssimo nesse programa. Vamos, no final do bloco. No final dos últimos blocos. A gente vai dar um recado. É, agora que eu lembrei do recado. Muito bom. Mr. Stark. Captain, it's time. Muito bem, o primeiro filme logo após o Motoqueiro Fantasma é Os Vingadores, se não me engano. É. Isso. Vixe Maria. I still believe in heroes. Querendo lembrar que ano passado fizemos a mesma coisa, falando dos filmes, e a gente, na nossa opinião... Na maioria. Achamos que o pior filme seria o X-Men First Class, e foi o melhor. Erramos feio. Mas tudo levava a crer que ia ser o pior, né, cara? Tudo. Parece mas, que, assim, que o First Class vai ter continuação, né? Vai ter First Class. Que legal. Mas o melhor de tudo é achar que o filme vai ser uma porcaria e ser surpreendido positivamente. Eu sou surpreendido. Por isso que eu sou um cara pessimista por natureza. Aí você fica feliz se a coisa é boa. É. Se for mediano, tudo bem. Eu esperava que fosse uma porcaria, mas não, foi mais ou menos. O Thor eu achava que ia ser o melhor, mas eu não gostei muito, cara. Então, eu achava que todo seria uma porcaria e foi legal. Não, Lanterna não. Foi realmente uma porcaria. Não, Lanterna foi pior que uma porcaria. Vingadores, e aí, hein? Vingadores, cara. Vai ter os Chitauri no filme. É o Nobody Knows, ninguém sabe né? Ah, eles falam que não é o... Não é. Que não são a... O que você tá falando? Fala o que é Chitauri. Se não é os Skrulls, fala o que é isso aí. São os alienígenas inimigos dos Vingadores nos quadrinhos. Já saiu aí o trailer mostrando... Aparece no trailer o Homem de Ferro fugindo lá de uma nave que você não consegue identificar quem é. Teve um site que os caras pegaram aquela nave lá. Trataram bem a imagem, deram vários ganhos, assim, zoom, e viram que tem... É um Transformer. Não, viram que tem uma pessoa dentro, tipo, de um veículo, assim, tipo uma motoca voadora. É, tem pode um alienígena ali. Pode ser, não é, às vezes não é um alienígena, só é tipo um exército estranho, assim, ninguém sabe ao certo. É. Ninguém sabe ao certo. Tudo bem. Muito bem. Mas não é isso que importa, na verdade a gente vai ver... Eu tô colocando muita fé no filme, cara. O maior time da Marvel unido, né? A Marvel foi preparando o terreninho paulatinamente e, no mínimo, vai ser uma delícia de assistir. Paulatinamente. Tem Scarlett Johansson, por isso. Homem de Ferro 2, Thor, Capitão, tudo preparando. É uma atitude inédita nos cinemas. Nunca foi reunido com tanto preparo, assim, uma equipe de super-heróis, né? Você vê que coisa. Nos quadrinhos, a primeira equipe foi a DC, né, cara? No cinema, a Marvel toma a dianteira. Eu gostei da escolha dos personagens pra compor a equipe. Até então, achei que foram decisões aceitadíssimas. Eu também achei, cara. O Chris Evans ficou ótimo como Capitão América. Surpreendentemente. Eu gostei muito. Eu também gostei. O Chris Hemsworth falando do Chris Evans. O Alexandre não gostou do Chris Evans pelo mesmo motivo que eu. O cara, ele é praticamente um moleque imberbe, sabe? Ele não tem cara de capitão. Não é, Alexandre? Mas eu já cheguei a falar isso. Tem cara de homem, assim, de feroz. Tem cara de um moleque, sabe? Ah, mas eu até mas falei, beleza, interpretou legal. É, ele é o cara que passa talco antes de pôr a bota de soldado, exato, sabe? Exato, exato. Ele é o cara que dá aquela arrumada no cabelo antes de ir pra guerra, sabe? Dá uma olhadinha no espelho, tira a sobrancelha. Faz a barba, tira a sobrancelha. Esse tipo de capitão, assim, mas menos capitão. É, podia ser um outro cara aí. Mas interpretou bem, não comprometeu de jeito nenhum, sabe? Não comprometeu. Ficou, encarnou muito bem. É o capitão que tá fazendo o comercial do Axe. Isso. Aí tem o Chris Hemsworth lá, que fez o Thor, também fez legal. Esse ficou muito bem. Ficou muito bom. Gostei. O Robert Downey Jr. não precisa nem falar. Nem fala nada. Ele é o Tony Stark, né? Ele é Homem de Ferro. E provavelmente roubará a cena. Com certeza. Novo, né? Embora o Joss Whedon, o diretor do filme, já explicou que vai ter muito da ótica do capitão no filme. E por que ele não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O Robert Downey Jr. aparece 2 segundos e rouba a cena. É. E o Robert Downey Jr. ele tem um carisma muito maior que todos esses somados aqui. Somados, exatamente. Ele é muito cara. Mais ator, muito mais presença do que qualquer outro aqui. É. Talvez duele ali com o Samuel Jackson com o seu Nick Fury. Ah, não, mas o Nick Fury é um personagem menor que o do Tony Stark, então, portanto, ele vai sobressair com certeza. Mark Ruffalo substituindo o Edward Norton como Bruce Banner. Isso, legal, um gostaram bom ator. Da substituição? Gosto muito. Muita gente na internet brincou, falou vai, que é uma gente, escolha péssima. Não fede nem cheira, vai. Então. Quem quer ficar vendo Bruce Banner no filme? Então, né, cara? Quer ver o Hulk, pô. Mas... Ele interpretou o Hulk, sabia disso? Com captura de movimentos. Ah, que legal. Ele conseguiu interpretar o Hulk. Mas o grande aguardo mesmo é Scarlett Johansson sempre, né? Scarlett Johansson. Acho que tem que sair logo um filme dela. Vai ser o filme que mais vai vender. Podia ter uma Vespa, né? Não, aí o pessoal começou a falar, cadê Vespa gigante? Tem o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro, você viu que eles fizeram só pra colocar o Gavião Arqueiro, botaram uma participaçãozinha meio que trefe lá no fundo do Thor. Participaçãozinha pif. É, pif, mas só pra fazer... Uma flechada. Tá lá, né? Ele já existe. Ele já existe, ele tá ali. Mas... ia começar a ficar muita gente competindo por atenção no filme se tivesse gigante Vespa. Você não acha, Alexandre? Não sei. Muito super-herói, muita eles história vão deixar pro Vingadores contar. 2. Aí, por exemplo, Vingadores 2, o Robert Downey Jr. já não vai querer mais. Vai ficar de saco cheio de fazer será, o... Será, cara? É. O Chris Evans também. Aí eles falam, então bota o gigante aí, a Vespa. Vai ser isso. Gigante Vespa, Visão, Feiticeira Escarlate. Eu meio que antecipo essa galera da Marvel, viu? Você tá na frente deles, anos sério. A luz. E, ó, mas o diretor dos Vingadores é um cara bacana, né? O Joss Whedon. Pelo menos ele gosta de quadrinhos, sabe fazer... Bom, ele é nerd. Ele é nerd. Mas ele é um incógnito. Nerd, eu falei. Não, mas olha só. Ele é fã, né, de quadrinhos. Ele é escritor, roteirista de quadrinhos. Eu acho que ele e pode... de TV, né? De TV. Ele fez Buffy, fez um filme, Serenity. Babylon 5 não é dele. É o Angel e o... Angel e Buffy. E o filme Serenity é dele também. E até a última dele, que é o Dolls, não sei o que lá. Que é esquisito, viu? Cara, mas ele pode surpreender como o Sam Raimi surpreendeu na época com Homem-Aranha. Na época, quem botava fé no Sam Raimi? Ninguém, porque ele só tinha feito Evil Dead e outras coisinhas. Bom, eu não ponho fé até hoje. Mas... No quê? No Sam Raimi? É. Ah, gostei do filme dele do Homem-Aranha. Eu não gosto do filme dele. Eu gostei sim, cara. Você gostou, Daniel? Homem-Aranha? Gostei, gosto. Bom, né? Gosto então, do 1, achei. Gosto do 2. Ele pode surpreender ou ele pode se embananar todo, porque logo de cara ele pegou um projeto imenso. Monstruoso. Acho que dificilmente a gente vai sair assim, decepcionado. No máximo vai acontecer o que aconteceu com o Thor. A expectativa era tão grande que quando vem um filme... Mais ou menos, fala assim, tá bom, passa, mas, legal. Mas assim, meu medo é ser um repeteco de X-Men 3 na minha cabeça. Porque X-Men 3 tinha tantos personagens, tanta gente grandona lá, que foi uma porcaria. Ah, mas não foi só isso que complementou o X-Men 3. Aqui tem vários grandes super-heróis interagindo e tudo mais. Mas eles se não for bem trabalhado, pode sim virar uma grande bomba. É óbvio que eles vão dizer o contrário, mas eles estão... pelo menos o público inteiro percebe que a equipe tá se dando bem, os atores, né? Um não tenta ofuscar o outro ali. Isso é bom. Mesmo porque o único grande estrela lá é o Downey Jr. É o único grande estrela mesmo. O Chris Evans vem aí de comédias românticas e tal. O outro, o Thor, nem é... O Thor não apareceu. O maior destaque dele até agora foi o Thor. Né? A Scarlett Johansson, tudo bem, tem seu papel e tal. Nunca fez nada no mas cinema também. Mas também não fez muita coisa. É o Downey Jr. Rosto bonito. É, exato. Então eu acho que não vai ter o mesmo problema que tinha lá os personagens de X-Men, sabe? Ela fez uns filmes bons, Encontros e Desencontros. Tem uns filmes muito bons dela, mas nada assim, blockbuster. Nada que coloque ela na ponta de Vicky Cristina Barcelona. Tem filmes bons dela com o Woody Allen. Ela é boa atriz. Excelente atriz. Excelente atriz, cara. Mas nada que cresce na cabeça, por enquanto, né? Não é uma mega astro e tal. E aí, vocês acham? Vai ser bom? Dá pra aceitar pra gente encerrar o bloco? Eu acho que vai ser legal, pô. Vai ser legal, né? Tô doido pra ver. Voltar na fila de... Daniel, duas músicas. Pré-estreia. Então vamos ouvir agora o guitarrista muito bueno Santana com X Not There e depois Joe Cocker com Feeling Alright. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Voltando com Pipoca e Nanquim, vocês acabaram de ouvir a versão de Feeling Alright pelo Joe Cocker e anteriormente Santana com X Not There. Joe Cocker tá portando aí no Brasil, hein, galera? Opa! 4 shows, acho que é Porto Alegre, São Paulo, Rio, não tenho certeza onde é o outro. Esse ano vai ter muito show bom aqui no Brasil. Vou tentar. O Joe Cocker não tá mais com aquela voz, também tem 100 anos, né? Mas eu queria muito ver um show dele, viu? Eu acho que é a única chance da vida agora. Ele é um grande intérprete, assim, canta muito bem. Mas antes nós vamos ver uns filmes do cinema aí. Isso. Dinheiro pra ir em todos os shows eu não tenho, mas no cinema tá. No cinema dá. Olha, próximo filme é Batman, hein? Acho que é. Depois desse? Vixe Maria, hein, cara? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. Batman. Esse é o mais esperado. Você falou, o Bruno, o que ele mais quer ver é Juiz Dredd. Eu falei pra ele, não, o Batman vai ser mais legal. O Bruno é muito mocinha, né? Muito. Não, de fato, o Batman ressurge. É o mais esperado, sim. E eu não tenho dúvida de que vai ser bom, cara. Sabe, aquele negócio que você tem fé mesmo no Christopher Nolan? O cara não errou até agora. Pelo menos ele não abriu margens pra dúvida, né? Não. Eu não. Acho que ele não abriu mais. E assim, é um cara que, de tudo que ele fez, ele se manteve íntegro na opinião dele e ele não abre concessões pro estúdio. Todos os outros caras, todos os outros diretores, mesmo os diretores que estão no nível dele, assim, abrem concessões. Tipo, ah, isso aqui agora vai ser em 3D. Ele fala, não, não tem 3D no meu filme. Meu filme, é do, a minha trilogia do começo ao fim, ela tem um desenvolvimento e vai ser em IMAX. E ponto final. Saca, não tem essa de enfiar 3D com essa tecnologia porque dá dinheiro. O cara é muito íntegro, cara. É. Uma coisa de se respeitar, isso, uma atitude. Respeitoso com o que ele quer fazer, com as opiniões dele. Exatamente. Então, sei lá, você acaba aprendendo a confiar no cara mesmo. Todo mundo tá muito confiante. E até agora ele se mostrou decisões muito acertadas em termos de vilões, né? De caráter do Batman. Eu gostei de saber que vai ser o Bane. Gostei, cara. Também, viu, cara? Eu gostei. Só me resta dúvida, é a dúvida geral que paira no ar, se ele vai dar um cacete no Batman a ponto de quebrar a coluna dele, né? Vai ser um Batman queda, assim, né? Como é. Quadrinhos, pra quem não conhece, quem tá ouvindo na rádio aí, tem a Batman queda, que é uma saga famosíssima, onde aparece o vilão Bane e ele quebra a coluna do Batman. O cara não teria sentido fazer ou colocar o Bane se não fosse pra isso. Eu também acho. Eu acho que ele vai fechar a trilogia no respeitando o arquétipo do herói mesmo. A ascendência, chegando no topo, no que é o segundo filme, e depois a decadência. E a decadência vai se quebrando com o nome do Batman. Eu tô torcendo muito pra que o filme acabe com o Batman quebrado, sem poder fazer nada. Tá, Warner, se vira, bicho. Não, não vai acontecer isso. Mentira. Imagina. Eu acho que não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer. Eu acho que ia ser legal. Eu acho que ia ser legal também, não. Terminar com o Batman quebrado. Se vira, Warner. Acho que podia toma. Quebrar ele e mostrar uma recuperação, sabe? Eu acho. Tem algumas cenas, não sei se é Photoshop, se é fake, do Christian Bale com o cabelo mais branco, assim, né? Ah, é? É, não sei. Eu não sei se é fake isso. Então, tem o grande incógnita são os postos de Lázaro, né? Uhum. Que se ele quebrar a coluna mesmo, vai ter a introdução dos poços de Lázaro, que vão curar ele. São os lugares de banho químico que curam as pessoas, né? Aham. Uhum. E a partir daí ele voltaria. Volta. Ele voltaria pra recuperar seu posto e derrotar o Bane, né? Resta uma incógnita. Se isso acontecer mesmo, é a inserção de um elemento novo nessa cronologia, que é a magia. Que até, né? Então era muito realista o universo, uhum, dele. Então como é que isso... No limite do possível do Batman, né? Como é que isso vai... Você vai lidar com isso dentro do universo criado pelo Nolan? Uhum. É, como será que ele vai lidar com isso, né? Uma coisa, ele tá revelando tudo, né, mas cara? Mas eu acho que deveria ter. Eu duvido, cara. Eu não acho que ele tá revelando tudo. Eu acho que ele não tá revelando nada. Ele tá ludibriando todo mundo, será? Eu acho que sim. Porque no primeiro ele escondia 7 chaves tudo. No segundo foi mais ou menos. Nesse, cara, até a menininha veio ao público lá falando, o meu personagem é Thalia Al Ghul. Vocês viram? mostrando que sinal o outro vilão, Ra's al Ghul, pode ser que apareça também. É, e faria, né, sentido. Se tiver poço de Lázaro, tem que ter que o Ra's al Ghul. É completamente ligado os poços com Mas esse vilão. Mas tudo que ele mostrou, cara, ele mostrou uma prévia de 8 minutos. Depois ele mostrou o vídeo. Depois ele fez campanha viral. Você sabe um monte de coisa do filme, mas ao mesmo tempo você não sabe nada, cara. Não sabe nada. Você não sabe qual é a linha narrativa Tanto do filme. Tanto que nós filme. Estamos aqui. Será que vai quebrar a coluna Por exemplo, dele? Vingadores. Você sabe que o Thor vai chegar. O Thor vai colocar os Vingadores. Vai ter o Loki. Né? É o Thor, não, perdão. O Loki vai aparecer e vai colocar os Vingadores contra uma ameaça. E vai ter uma invasão de alguma coisa. Você Provavelmente sabe o Hulk vai surgir como uma ameaça também nesse primeiro instante. É, o Batman, cara, você assim. Não sabe. Não sabe que diabo aconteceu. O que esse Bane vai fazer? O que ele vai ser? Só estamos cogitando, né, cara? Passa-se 8 anos depois do primeiro filme, cara. Pensa, ele deu um pulo de 8 anos. 8 anos, Alexandre? 8 anos. Que diabo é isso, cara? Então significa... Pô, mas pera lá. Se o segundo filme terminou com ele mal visto pela população... Pois é. Ele passou esses 8 anos mal visto? Como que um pária. O que aconteceu? Ele vai explicar rapidamente, eu acho. O pária da sociedade, esses 8 anos? Ele nem vai explicar. Pelo que o filme vai estar contando, você vai entender. Porque esse é o cinema dele. Né? Ele vai fazer um Bane tão terrorista, acredito eu, quanto o Coringa dele, né, cara? Porque já tem uma cena no trailer do estádio de beisebol lá sendo Nossa demolido senhora, o chão. Muito boa aquela cena. Essa cena. Estádio de beisebol, não. De futebol americano. Futebol americano. Os caras correndo e o estádio vindo abaixo. Eu acho que tem uma galera na internet, não sei, talvez, que acha que o Bane é simplesmente um lutador forte, porém burro. Né? Mas não, ele tem um intelecto. Principalmente se a galera que só assistiu o filme do Batman e Robin. Exato. Quem assistiu Batman e Robin pensa que aquele Bane é burro até hoje. É um cara de intelecto fraco, bobalhão. O Bane ele é tão inteligente quanto o Batman, um combatente tão perigoso quanto. Tanto que nos quadrinhos é até hoje quem levou a maior surra foi do Bane, o Batman, né? Nunca ninguém deu uma surra tão feroz no herói. Ou seja, tem tudo pra fechar como a maior trilogia da história dos super-heróis no cinema. Ele se prendeu todos. Ninguém apostava no... Muitos poucos, não vamos falar ninguém. Mas pouquíssima gente apostava no Bane, né, cara? Era charada, duas caras não. Charada. Era venenosa, pinguim. Era venenosa, pinguim, Sr. Gelo. Ninguém falava de Bane. Até Chapeleiro Louco chegou a ser cogitado, eu vi. Mas o Bane, cara, vê lá. Mesmo porque a saga da queda já foi nos anos 90, já faz tempo aí. E mesmo porque o Bane depois ficou subutilizado pra caramba na DC e virou um personagem babaca. Virou um anti-herói, né? Um tipo de anti-herói que se aliava com o Batman e tal. Depois da primeira aparição dele... Mas você sabe uma outra coisa que eu fico curioso a respeito do Bane antes de encerrar o bloco? Nos conte. Será que eles vão dar aquela poção de veneno pra eles... nas costas. Não é poção, cara, é anabolizante. Será que... Então eles vão dar um anabolizante pra eu acho que ele. Faz todo vão sentido. Vão dar uma explicação mais científica. Vai, inclusive que envolvendo a máscara, viu? Envolvendo a máscara dele. Ele não pode tirar a máscara, que aquilo é como se fosse uma pelo que eu vi. Um constante anestésico. Uma anestesia pra ele não sentir tanta dor de tão inchado que ele tá de anabolizante e essa substância pra deixar ele muito, muito parrudo. É por isso que é a máscara, muito então. Muito forte, Porque no Batman Robin era ridículo, né? Tá fraquinho, de repente... Apertava o botão... Começa a ficar forte, cara. Olha lá, duas músicas, galera. A gente vai escutar Paul McCartney com Mulberry Moon Delight e na sequência Journey com I'm Crying. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Estamos de volta com o programa Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de escutar Journey com I'm Crying, bela música. E antes, Sir Paul McCartney. Alguém não conhece Paul McCartney? Eu. Mulberry Moon Delight. E hoje estamos brincando de prever o futuro, né? E chutando como serão os filmes de super-heróis. Galera, se vocês pudessem ver o Bruno, ele veio vestido de mãe de Ná. Eu vim encarnar, né? A nossa função. Escuta, até agora a gente tá achando que vai ser todas maravilhas, né? Vingadores vai ser bom, Batman vai ser bom. Tudo vai ser muito bom. O que mais tem pra falar do Batman aí, o Cavaleiro das Trevas? O Batman, aquela hora você falou do Poço de Lázaro, que vai ser a inserção de um novo elemento. Eu acho que... Mistério, né? Talvez. Talvez. Mas se ele colocar um pouquinho de fantasia, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não acho. Mas o Batman já usa fantasia. Diabo. No caso, diabos. Primeiro, ele tinha que tirar um pouquinho a fantasia da Mulher-Gato, aí sim. Essa aí seria a minha fantasia. Não, mas o elemento fantástico aí, eu acho que ele é muito bem-vindo. tudo é muito real e plausível na nossa vida até que apareça alguma coisa bizarra, não é? E no é o que eu acho do Batman também. A gente tá vivendo normal, que se aparece um Superman, pô, mudou toda a concepção de realidade. Se tiver um posto de Lázaro, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. E ele dá a brecha aí pra desenvolver outros vilões mais pra frente. É isso, sabe? Eu já tinha dito também, acho muito legal, porque de repente o Batman acha que conhece o mundo e como as coisas funcionam. E não. E na verdade, no primeiro ele achava isso, até encontrar a Liga das Sombras. Né? Quando ele. Aí ele toma contato com uma nova dimensão das coisas, do funcionamento das coisas, que ele desconhecia. Né, quando ele conhece o Ra's al Ghul no primeiro. Muito legal, e você tira o eixo do personagem. Às vezes ele acredita naquilo, que ele é um detetive racional. Ele é muito, o Batman é inteligentíssimo. É o maior poder dele é a inteligência dele, né? E aí você tira o eixo dele colocando uma coisa. Opa, isso eu não conheço. No terceiro, de repente, se acontece algo como o Poço de Lázaro, ele toma contato novamente com essa outra dimensão, saca? E uma ele vê, pô, mudança de personagem. O mundo não é exatamente o que eu achava que era. Eu tenho muito a aprender, eu acho, né, muito cara? Legal. Pode ser, sim. E nas mãos do Nolan... E de novo, né? Um baita elenco. Acho que o Batman é o filme de super-herói com o elenco mais estelar de todos os tempos. É. Só tem cara... E se alguém tem dúvidas sobre o Nolan lidando com essa questão de magia e tal, e coisas fantásticas, basta pensar na origem, né? No que acontece. Entrar no sonho das cabeças do outro é um negócio fantástico. Anne Hathaway, o que vocês acharam dela? Demais. Maior acerto do Christopher Nolan na carreira inteira. O pessoal falou, ah, não, queria. Eu queria uma mulher mais gostosona pra fazer a mulher gata. Vê Amor e Outras Drogas. Vai assistir esse filme. Pitelzinho. E ela não pode ser assim uma mulher muito siliconada com o peito do tamanho da cara. Porque ela é uma felina, ela tem que ser ágil, pô. Ela é perfeita. Tem que ter sua agilidade e tudo mais. As fotos que eu vi, ela tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Vocês gostaram da roupa? Gostei. Teve gente que reclamou das orelhinhas, né, cara? A gente reclama de qualquer coisa. Orelhinha. Mas aí ela falou, depois é o uniforme dela, quando ela levanta a viseira, aquele óculos que ela usa na motoca, ela forma como se fosse uma orelhinha. Não é um negócio descarado, assim, é um charminho, né? Eu também não acho que devia botar. Por exemplo, eu gostei mais dessa fantasia do que da fantasia da Michelle Pfeiffer, por exemplo. Não vamos falar da Michelle, que ela é top. Não, a Michelle é top. Não, mas a roupa dela é meio babaca mesmo. Essa roupa tá melhor, eu cara. Eu gosto. Tá mais legal. Eu gosto. Né? Bom, gostei. Agora eu quero saber a função dela no filme. Também ninguém sabe disso, é outra coisa que ninguém sabe. Ela vai ser a mulher gato, não é? Really? Sim. O que ela vai fazer, né? Assim. Vai, trocando de assunto. Tem o Juiz Dredd também, né? Juiz Dredd. Trocando de assunto, agora tem o Homem-Aranha, né? Alguém tá esperando alguma coisa do Dredd? O Dredd, a gente... Estamos aqui no final de fevereiro, a gente sequer sabe se ele vem pro cinema, né? No Brasil, ninguém sabe. Tomara, né? Porque não, nosso livro... Aí, era pra falar? Não, então calma. Vamos falar agora? Não. Tá acabando o programa. Quarto bloco. Calma, eu nem puxei minha música, bicho. É, que é isso? Você tá apressadinho. Eu tô com tanta vontade de falar disso faz tempo. Pô, o Dredd aí... Alexandre, a gente pode se surpreender, sabe? A gente adora o personagem. Já até falamos isso no nosso programa no videocast lá. Personagem sensacional.com.br, confere nosso videocast de distopias. Nós falamos um pouco do personagem. Porém, algumas coisas nos deixaram com o pé atrás, né? Porque o diretor foi mandado embora na parte de edição do filme. Aí depois eles colocaram panos quentes, chamaram ele de volta. É. Aí ficou aquele disse e não me disse. Mas ao mesmo tempo tá sendo acompanhado de perto pelo John Wagner, que é criador do herói. Pelo Carlos Esqueza. Mas ao mesmo tempo, John Wagner hoje em dia já é um tiozinho. Né? Um tiozinho lá de uns quase 60 que anos. Não tem muita noção. Que qualquer coisa que vê na tela fala: oh, que maravilha. É, que bonito, sei lá, né? Deixa colorido. O Lee Falk. Olha que bonito. Quando, né? Olha que coisa colorida. Quando saiu o Fantasma com o Billy Zane, cara, o Lee Falk foi lá e. Adorou. Puta maravilha, que não, coisa. Não, imagina o John Wagner cutucando o criador do Fantasma adorou o filme, né, cara? Cutucando o esquerdo. Olha só que tecnologia. Olha, usou até computador. O que, que é esse negócio de internet? O John Wagner e o Carlos Esquerra se cutucando. Claro, fantástico, que é... né? Claro que é uma piada bocó. Mas o ator é legal, o Carl Urban. O ator é legal. Já gosto. Fez Senhor dos Anéis. Só que, por exemplo, né? Eles divulgaram uma foto da vilã da Lina Headey, que eu adoro ela, mas, meu, a vilã ficou cartunesca demais, cara. Cheio de cicatriz, eu não vi, cara. Com não vi a foto ruiva e tal. Já divulgaram, é. O Juiz Dredd, a roupa dele ficou muito legal. Até a roupa do Stallone tava perfeita também. É verdade. O filme não o cenário, falou. Até agora, o que deu pra ver só de fundo de foto assim, não dá nem pra julgar, né, cara? A verdade é que não saiu quase nada. A gente só sabe que foi uma bagunça a produção, que A direção foi pro roteirista, que cuidou da montagem, depois o diretor voltou e falou que não, tá tudo legal. Foi uma baita zona. A gente sabe que é com a Uber e com a Lena Healy. Tem cara, honestamente, tem cara de justiceiro de área de guerra. Tem cara de Conan. Saca? Não tem cara de Conan. Tem cara de justiceiro de área de guerra. Será? É. Forçadão, assim, daquele jeito. Forçadão. Não é de área de guerra, é zona de guerra. Zona de guerra, que em inglês é... Que não fede nem cheira, sabe? É. Pode ser que saia direto em DVD ainda, se bobear, viu, cara? Não só aqui. Só que o filme custou caro lá fora, né? Pros padrões da produtora. Não, mesmo porque pra criar a cidade futurista do Mega City One, né? É difícil, cara. Bom, ficamos por aqui. No próximo bloco tem Homem-Aranha. Eu vou puxar hoje somente rock pesado aí. Em sua versão ao vivo. Falou igual minha avó agora. Ai, que rock é pesado. Igual o John Wagner. E o John Wagner. Nossa, você viu que rock é pesado? Quanta guitarra, não? Só que ao vivo, versões ao vivo. Primeiro, Kiss, com a música Deuce, tocada no show Alive 3 deles. E na sequência, ACDC, com a versão Highway to Hell. I want to hear ya! Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. De volta, vocês acabaram de escutar Highway to Hell, do ACDC, e antes dessa, Kiss, com a música Deuce, ambas versões ao vivo. Falei rock pesado com meus padrões, achei, né? Que você ia tocar Slayer, alguma coisa assim. Sepultura. Tocou? Motorhead, né, É que, cara? Na verdade, como o Bruno é magro demais, ele não tem noção do que é peso. Do que é peso. Ele sobe na balança e ela aponta 15. Ô, engordei, hein? Vamos lá. Esses dias ele pediu pra ouvir... Daniel, escuta essa música aí do Elton John pesadíssima. Era Tiny Dancer, tá ligado? Falei, Bruno, que é isso, cara? Aí já tô difamando. Olha que rock, Daniel. Aí já tô pesado. Aí já tô difamando. Vamos lá. Aliás, essa música é uma das preferidas do gay do Modern Family, não é não? Essa música é linda. É, uma das preferidas dele. Bom, a gente tem que falar do Homem-Aranha? Homem-Aranha, cara. You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop? In a skin tie, red and blue suit. Who are you? Temos. Ó, vou contar um negócio que tava com o Daniel. A gente foi assistir o Tintin, né? E passou o trailer 3D do Homem-Aranha, aquele efeito dele em primeira pessoa. Ficou legal, cara. 3D bacana. Eu gostei. Você também gostou, né, Puta, Daniel? Puta, vibrei. Minha namorada também achou incrível. Até então, minha namorada, ela é muito assim. Ela, a Marília já participou dos podcasts. Todo mundo conhece. E ela é bem cética, assim. Ela, não gostei. Ela nunca gosta de nada muito de não filmes de super-heróis, assim, não. Aí ela viu, a gente viu na internet, ela, puta, que porcaria, né? Aí lá ela falou, nossa, tomara, eu quero que o filme inteiro seja assim, sabe? Muito legal, que é legal, cara. Mesmo. Que você não viu, Alexandre? Na 3D não, vi na internet. Em 3D é muito legal, claro. Não legal, pode, cara. Duas horas daquilo, você ia sair vomitando do cinema. Bom, mas, aquilo não é nenhuma novidade, pra quem assistiu a série dos anos 70, já era isso. Né? Mas foi legal. É novidade usar de 3D. E eu acredito... É novidade pra franquia Homem-Aranha também, né? O Sam Raimi não tinha feito nada parecido. Assim, o meu medo com o filme do Aranha e meu desejo. Primeiro, o meu medo é que eles retomem a origem e enchem o saco. Vai retomar, provavelmente, vai retomar, sei lá, né? Mas existem formas e formas de retomar. Uma coisa é você retomar de uma forma muito pontual e muito rapidinha. 5 minutos. E outra coisa é você contar um filme inteiro de origem, cara. Igual o primeiro do Samurai. E no final ele enfrentar um vilão diferente. Puta. Eu acho que isso pode queimar o filme. Se queima, cara. E agora em segundo... Mesmo porque o último filme não faz... O primeiro filme não tá tanto tempo. Pois é, longe. Todo mundo viu o primeiro filme. Todo mundo viu, cara. 2001, né? Tem o quê? Já Daniel, tem 10 anos. Todo mundo se lembra, anos, cara. Que isso, cara. Só, tá bom, mas só as reprises. Mas de qualquer maneira, a origem de novo é muito chato ficar muito recontando chato, a origem. Cara. Complicado pela aranha. São insultos ao público, insultos constantes. Ô, gente, é o Homem-Aranha, cara. Não é o Homem de Ferro que você tem que contar a origem. Por mais que tem uma visão diferente do diretor, pô, é a mesma história. Já imaginou se no próximo filme do Super-Homem contasse a origem de novo? Ah, que isso, todo mundo também já tá careca de saber, né, velho? Mas com a diferença que agora, ao invés da... vai ter a Gwen Stacy, né? Em vez da Mary Jane. Em vez da Mary Jane, é legal, é mais fiel pelo menos aos quadrinhos, né? É. E o meu desejo com esse filme é que eles fujam daqueles efeitos especiais que o Sam Raimi usava e tentar usar a forma, de uma forma mais realista. Anunciaram mais realista isso, possível. Eu acho que vai ser realizado o seu desejo. Porque o que eu mais detesto nos filmes do Sam Raimi é que é o Homem-Aranha se balançando na cidade é muito ridículo. É muito, é, parece é um muito bonecão, tosco. Né? É massinha balançando. É, tá na cara que é um efeito visual, né, cara? E efeito visual mal feito, feio. É, tá na cara. 38 of New York's finest versus one guy in a unitard. Woo! É, mas parece mesmo que teve o responsável pela coordenação do dublês e tal, falou que é bem as pessoas fazendo as coisas nas acrobacias. Tanto que tem fotos de um Homem-Aranha de verdade se balançando por uma rua, pulando entre os carros e tal. O relato deles é que sim, vai ser mais... ação humana mesmo, não de computador. Tomara, cara. Tomara. Sério, eu não veria problema nenhum em pegar o Homem-Aranha e contar uma história nova sem mostrar a origem em nada. Com certeza. Nada. Não, por quê? Por exemplo, esses games do Batman novos que estouraram de sucesso, Arkham Asylum e Arkham City, não mostra a origem do Batman em nada. Simplesmente um ponto, uma aventura do Batman. Claro. Um ponto da vida dele. Dali pra frente você vê o Funciona Batman. Funciona muito melhor, fica ótimo. Atemporal, é ótimo. Ótimo, é ninguém precisa saber, cara. Pra você recontar a origem, tem que ser alguma coisa que nem o Christopher Nolan fez no Batman. O Christopher Nolan realmente recontou a origem. Claro. E ele, assim, ele criou uma coisa que nem existia, cara. É. É como se ele contasse pela primeira vez a origem do Batman. É. Foi algo muito foda. É. Agora o Aranha não, cara, porra. Mas eu acho que vai ser... O Mike Webb, o diretor do Aranha, ele fez aquele 500 dias com ela, né? É um cara de um cinema independente, assim. Uh-huh. Acho que ele vai focar muito... Eu acredito que ele vai ser muito respeitoso com o Peter Parker. Ele é muito bom pra fazer esses conflitos adolescentes. Ele é bom mesmo. Por isso que ele foi chamado. De relacionamentos. Isso daí acho que vai ser muito bem trabalhado. Eu quero agora, ver a parte da ação. Agora o atorzinho, ele não tem cara de aranha também, viu? Ah, eu acho que tem mais cara que o Tobey Maguire. Eu também acho, eu cara. Acho muito melhor do que o Tobey Maguire. Eu acho mais cara que o Tobey Maguire. Eu acho foto carisma nele. Eu acho que é muito legal. Não, eu gostei muito dele. Ele é o... Como é o nome dele? Do rede social lá. É o Eduardo Saverin, do rede social. Mas ele é o personagem, ah, né? Ah, você quer saber? É o Andrew Garfield. Andrew Garfield. Eu acho que ele tem cara do Peter Parker do Universo Ultimate. É. Eu acho um mas pouco assim, Mas o Universo Ultimate, sabe? Ele é negro, hispânico. E a Emma Stone... um novo, né? E a Emma Stone, belezinha. Eu a Emma Stone, essa menina fazendo Queen a Gwen Stacy. É, eu adoro e outra acharam coisa. Que ela ia ser Mary Jane no começo, não eram? Outra coisa, eu não gostei muito do uniforme também. Achei meio esquisitaço. Tem, mas acho que aquele, por exemplo, aquela sola lá de tênis Nike dele lá vai ser tudo retirado. Mas das mãos, os dedos ficam cheios de auréolas em volta. É meio esquisito, cara. Eu não acho que vai comprometer o filme, mas não. Mas você tá reclamando do filme por causa da auréola do dedão do uniforme do Peter Parker? Porra, Alexandre. Nossa, ele já vai ver pelo em ovo assim. O pessoal reclama da orelha da mulher gato, você implica, mas a auréola do dedo do Peter Parker. Ai, pode. Tem umas auréolas do dedão do Peter Parker. Não, o uniforme tá meio esquisito, cara. Ah, não tá tão esquisito. Tá diferente. Mas, a maior meu maior problema, medo não. Vai ser o vilão. Se eles colocarem mesmo aquele... O lagarto, com tá aquelas fotos que saíram, aquilo lá tá nojento, tá muito feio, tá até muito, o... tá horroroso. Então, o melhor do mundo fez a brincadeira dizendo que são os lagartos do filme do Mario. Igualzinho, da tarde, igualzinho, né, cara? Feio. E aí, feio. Onde pode dar problema? Se o lagarto for criado por computador, aí o Homem-Aranha vai ter que ser criado por computador também, pra interagir, né? Senão fica muito esquisito, obviamente. Podia fazer igual filmes do Hellboy, né, cara? Usa maquiagem, meu filho, pelo amor de Deus. Usa maquiagem. Eu gosto. Eu... Ou então desembolsa uma grana fenomenal e faz um esquema Gollum. É. Ou esquema Gollum. Saca? É. Contrata o Andy Serkis lá pra fazer qualquer vilão. Que ele faz o King Kong, faz ele faz o Caesar do Planeta dos Macacos, ele vai fazer o Lagarto também, pô. Isso é fácil. Compra teta pra ele. Ou maquiagem do Hellboy ou Andy Serkis. Vamos fazer a votação pra favor de Andy Serkis nos próximos filmes. Porque a massinha pode estragar o filme. Pode estragar o filme. Eu tô com receio disso. Antes da gente encerrar, temos um recado! Falei isso rapidamente lá esses dias no Twitter, não aguentei, tuitei. Você falou? No Facebook, a Évora traiu falou o movimento. Já. A Generali já tinha falado. A editora? É. Pois é, rapaziada. Eu não vejo nada disso. Eu também não vi. Livro novo! Livro novo, quadrinhos do cinema, volume 2, garoto! porque o primeiro foi um sucesso, foi. Incrivelmente. Que legal, né? Incrivelmente, não diga isso, Alexandre. Eu já com vocês que vem, do Bruno Zargo. Incrivelmente que tenha saído. Foi um parto pra sair. Mas saiu, foi bem. Saiu o segundo, já está escrito. Vamos falar a verdade. Está diagramado. Aprendemos muito com o primeiro livro, é óbvio. O segundo vai estar muito melhor, cara. Mais páginas. Pô, mais páginas. É, o dobro de... quase 100 páginas a mais, exatamente. E outras. Um personagem a mais, que a gente vai falar do motoqueiro também. Vai falar do motoqueiro fantasma, exato. E fiquem frios, porque é o mesmo esquema do primeiro volume, você vai formar sua coleção. A gente abre falando dos filmes e depois devasta tudo que dos heróis nos quadrinhos, nas outras mídias. E assim, você pode ser entendido do Batman, do Homem-Aranha. Eu te garanto que vai ter coisa lá que você não vai saber. Ah, o Batman também tem muita coisa que ele não vai saber. Aquele capítulo dos fãs filmes e dos filmes piratas, bicho. Aquilo lá vai ser novidade pra um monte de gente. Filmes muito piratas. É, cara. Nossa. Mas que diversão. Moléstia à parte, isso. Tá um livraço. Tá, espetacular. Já a gente vai publicar os previews, né? É, já começa a sair notícias lá no nosso site. Fiquem de olho, hein? Fiquem de olho. Previsão pra maio de 2012. Se você não tem o primeiro, é sua chance. O primeiro tá esgotado, mas ele provavelmente vai ser reimpresso. Não, tá esgotado na editora, mas ainda tem algumas lojas. Mas o comics, se tiver na loja, ainda tem. E daqui 2 anos vai sair o primeiro, a versão em 3D, que vai vir com óculos e todas as figuras vão ser... Vai logo, nós estamos acabando o programa. Aê. Duas músicas. Outro ao vivo, Dire Straits com Walk of Life. E na sequência... Vou puxar então uma música nova do Van Halen novamente. Eu tô encantado por esse disco. A música chama Tattoo. É isso. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Você ouviu, na Uniara FM, o programa Pipoca e Nanquim. Hasta la vista, baby.